dos dias. Jornal FM. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área. Já sabe, todas as terças-feiras, todo o desporto da região do Vale do Sousa, em especial também de todo o país, e em especial do Vale do Sousa, assim é que é, a abrir o nosso programa. Deixe o nosso site, bolanaria.pt.vu, é o site que pode visitar, onde estão todos os áudios, toda a reportagem sobre os eventos que vamos acompanhando desportivamente. Deixa também a nossa página do Facebook em facebook.com/bolaareajornalfm. É a nossa página do Facebook que pode visitar e fazer like portanto, fica já a promessa que mais daqui a pouco vamos ter nada mais, nada menos que vamos ter a reportagem do ciclismo, a rubrica Notícias de Ciclismo, com a grande reportagem do Campeonato Nacional de Ciclocross que decorreu este fim de semana, e também vamos ter o Só Motores. Antes vamos ouvir, claro, o nosso passatempo treinadores de bancada, e também o nosso passatempo mestre da Academia Bola na Área. Vamos então escutar já a seguir precisamente essa reportagem. Daqui a pouco estou aqui a tentar descobrir como é que funciona o novo software que temos cá na rádio, daí essas dificuldades em lançar o som dentro de alguns instantes. E enquanto vamos tentando resolver aqui o nosso problema, vou-lhe dando os resultados da 14ª jornada. 14ª jornada que começou com o Vitória de Guimarães 1, Marítimo 1, Nacional 3, Braga 2, Vitória de Setúbal 5, Moreirense 0, Paços de Ferreira 1, Académica de Coimbra 0, Gil Vicente 0, Rio Ave 1, Olhanense 0, Sporting 2, o Grande Clássico Benfica 2, Futebol Clube do Porto 2, o Beira-Mar 0, Estoril 1. No final da 14ª jornada, o Benfica lidera com 36 pontos, mais um jogo e mais 3 pontos que o Futebol Clube do Porto, que tem 33 pontos. Em terceiro lugar está o Braga com 26 pontos, seguem-se Paços de Ferreira com 25, Rio Ave com 21 pontos. Em quinto lugar, o Estoril é sexto com 18 pontos, Vitória de Guimarães sétimo 17, depois Sporting, Nacional e Marítimo com 15 pontos, o Beira-Mar é 11º classificado com 14 pontos, os mesmos 14 pontos têm Vitória de Setúbal e Olhanense. Em 14º lugar, a Académica com 13 pontos, o Gil Vicente leva 12 pontos e é a primeira equipa abaixo da linha de água. Em último lugar está o Moreirense com 8 pontos, é a última equipa na Primeira Liga de Futebol. Deixo-lhe também, desde já, e enquanto continuo de facto aqui a tentar resolver uns problemas técnicos, deixo-lhe também o espaço treinadores de bancada, os resultados, os grandes vencedores da jornada. Deixo e digo-lhe desde já que dou os parabéns aos Misters Samuel Santos, Bruno Barros e Rui Fernandes, já que foram os vencedores da jornada, acertaram em cheio em mais resultados, conseguiram amelhar nesta ronda 4 pontos, são os vencedores da jornada. No topo da tabela classificativa continua Licínio Rocha, que alcança novamente o primeiro lugar com 1 ponto de avanço. E portanto, já que não consigo disparar ações, vamos à conversa. Vou colocar à fala os nossos comentadores de serviço, o Marcelo Dias do Benfica, o Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto, enquanto daqui a pouco, espero eu, já consiga colocar, ouvi-lo aquilo que quero, mas ainda não consegui. Portanto, vamos deixar falar quem viveu de uma forma mais emotiva este clássico, os nossos dois comentadores. O Rui Fernandes, por motivos de saúde, não pôde estar cá hoje presente, e desde já envio um grande abraço de todo o pessoal do programa para o Rui Fernandes, o nosso comentador do Sporting, que não pôde estar presente hoje por razões de saúde. Vamos então deixar a conversa para quem sabe. Marcelo, vamos começar por ti. Benfica jogou em casa, afinal de contas, conta-nos lá como é que viveste esse clássico Benfica Futebol Clube do Porto. Boa noite. Boa noite. Para começar, Como eu vivi este clássico, a primeira parte para mim foi assim uma coisa extraordinária. Parecia que me ia dar qualquer coisinha má, desculpem a expressão, porque já não estava habituado a um jogo ser tão emotivo em 17 minutos ou 18. Acontecerem 4 golos, o Benfica estar por duas vezes a perder e conseguir voltar outra vez ao jogo empatando, pareceu-me que queria ser um jogo para relembrarmos no futuro, e estava a ser um ótimo jogo. No entanto, e como seria de esperar, o jogo não poderia ter aquela intensidade durante os 90 minutos. A seguir ao segundo gol do Benfica, o jogo caiu um pouco de velocidade, o ritmo não foi tão intenso, e depois tivemos aquele jogo que já é normal nos nossos clássicos, aquele jogo mais de contenção e de aproveitar só as falhas do adversário. No entanto, penso que foi um excelente jogo. Acho que as duas equipas bateram-se bem. O Benfica deixou-me um pouco desiludido, porque eu pensava que o Benfica iria ser dono e senhor do jogo. Penso que o Benfica nos últimos jogos tinha demonstrado talvez estarem no melhor momento que o Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto, na minha opinião, transcendeu-se neste jogo, e depois de todas as limitações e daquilo que era esperado, não jogando Ramos, não jogando Maicon, o Futebol Clube do Porto tinha algumas baixas importantes na sua equipa. Acho que o Futebol Clube do Porto fez um excelente jogo. Podemos dizer, na minha opinião, que o resultado é justo, apesar de tudo, apesar de achar que o Benfica teve mais oportunidades que o Porto, que foi um pouco mais objetivo, penso que o resultado acaba por ser justo. No entanto, não consigo compreender as declarações finais, a parte final do jogo, o fora ao jogo, tanto do treinador do Porto, tanto como do seu presidente. Não consigo entender bem aquelas declarações, mas pronto, estou à espera que o Daniel me explique o que é que se passou, porque eu não consegui compreender. É, Daniel, passando a bola para ti, daqui a pouco já vamos ter a oportunidade também de ouvir Vítor Pereira, Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa, são tudo áudios para ouvir mais daqui a pouco. Até lá, vamos continuando esta nossa conversa, e pergunto se acreditas que, como disse Vítor Pereira, a arbitragem terá estado no... será a desculpa maior para que o Porto não tivesse saído da luz com os 3 pontos? Não foi o principal, mas o Futebol Clube do Porto podia ter saído da luz com os 3 pontos. Houve alguns fatores também que não foram razoáveis na decisão do árbitro, e influenciou um bocado o resultado. Podia ter sido melhor. Eu aguardava com alguma expectativa este jogo. O Futebol Clube do Porto tinha a sua principal estrela lesionada, Ramos Rodrigues. O plantel, eu acho que este ano é um bocado curto, e eu comentava com alguns amigos que o resultado poderia não ser o melhor. Mas o Futebol Clube do Porto nos derbys transcende-se, é uma equipa que é igual a si própria, é lutadora, e fez um ótimo jogo. O Benfica continua jogando em casa, continua aquilo que nós, os portistas, chamamos o síndrome do apagão. Depois daquele famoso jogo em que desligam as luzes no final, ligam a regra e tudo. Mas isto já passou, pronto. E o Futebol Clube do Porto entrou muito bem no jogo. Eu acho que foi a única equipa que tentou ganhar, porque o Futebol Clube do Porto teve sempre em vantagem. E o Benfica, como diziam os jornais, ia fazer um grande jogo, não se viu, e o Futebol Clube do Porto teve muitas oportunidades para marcar. O Benfica também teve, com dois frangos à mistura, um para cada lado, que ninguém pode criticar, e acho que o resultado peca um bocadinho por escasso. Eu acho que o Futebol Clube do Porto mereceu os 3 pontos. Muito bem, fica desde já a vossa opinião relativamente a essa matéria. Jackson Martínez, com o golo marcado na luz, soma 12 golos ao fim de 14 jornadas. Oscar Cardoso e Mayong, ambos com 13 golos, lideram a tabela de melhores marcadores. De dizer também que Mayong e João Tomás são dois avançados de longa data e com a idade apesar de, mas ainda assim foram só dois avançados que saíram do futebol português nestes dias. São jogadores que não vão voltar a jogar no futebol português, pelo menos durante os próximos tempos, e segundo o que eles disseram, provavelmente não jogarão mais depois de assinado este vínculo. Meus senhores, avancemos pois para a vitória do Sporting em Olhão, o Sporting que conseguiu a primeira vitória do campeonato fora de portas há 8 meses, que o Sporting não vencia fora de portas para o campeonato. O Sporting que leva 2 vitórias consecutivas com Josualdo Ferreira, e se calhar será por aí que o Sporting terá sido, poderá ser considerado uma das equipas invencíveis, mas apenas com Josualdo Ferreira ao comando. Contem-me, afinal de contas, como é que viram essa vitória do Sporting, que começa de facto a ser de novo o Sporting a que estamos habituados. É verdade, eu também penso que estas duas vitórias do Sporting também se devem à mão de Josualdo Ferreira. O Sporting estava a atravessar uma fase terrível, tantos problemas diretivos, tantos problemas com os jogadores, que neste momento parece que o Sporting também está a se tornar, digamos, um clube satélite de Futebol Clube do Porto, porque estes jogadores com maior qualidade do Sporting costumam agora nestes momentos gostarem mais dos ares do Norte, deve ser talvez o clima mais frio, ele também era russo, talvez prefira este clima mais norteio. Há muito mais emoção no Norte e há muito mais títulos. Há o calor dos festejos e tudo. É lá embaixo no Sul começa a ficar um bocado frio estes últimos anos e os jogadores têm de aproveitar e vir cá para cima, apanhar um bocadinho mais de calor dos festejos e é muito melhor, não é? Claro, achas? E os adeptos do Sporting devem ficar completamente felizes. Se calhar alguns jogadores do Benfica também gostavam de mudar cá para cima para o Norte, se calhar ganhavam alguns títulos, não passavam a carreira a quase ganhar tudo no Sul. Quase ganhar, como quem diz, segundo lugar, não é? Não me acredito nisso. Mas voltando ao Sporting, penso que eu não tive possibilidade de ver este último jogo do Sporting, nem o jogo da Taça da Liga, porque neste momento também estava a jogar o Benfica, e então não tive possibilidade de ver o jogo da Taça da Liga. Por aquilo que li, daquilo que foi vendo do resumo, o Sporting contra o Olhanense fez um bom jogo. Foram 2 bons golos, um golo de Labiado, que também, por aquilo que eu já li na imprensa, já é um dos futuros reforços do Futebol Clube do Porto, pelo menos é o, claro, que se fala. Se quiser ganhar títulos, tem de ir para o Porto, é claro. No Sporting, o único não título que não pode haver ilusões. O Futebol Clube do Porto é o único clube em Portugal que luta por grandes títulos, não é? Tem outra visão. Vocês quase que, o Benfica quase que ganha tudo, não é? Não, pela imprensa ganha sempre, não é? Vai tentando. E vai tentando, mas depois há certas e determinadas coincidências que vão se passando no futebol, mas que não é possível controlar. Mas agora estamos a falar de Sporting. Voltando ao Sporting, penso que a entrada de Josualdo Ferreira veio alterar pelo menos a dinâmica da equipa, porque a equipa tem jogado melhor, por aquilo que eu tenho visto, por aquilo que eu tenho lido. Talvez já não houvesse uma grande empatia entre o ex-treinador, Berkautran, e os jogadores, porque aquilo, tanto os problemas diretivos como os problemas dos jogadores, de certeza que influenciavam as opções do Berkaut. Agora, Josualdo Ferreira já é um treinador conhecedor da nossa liga, um treinador muito experiente, de certeza que conseguiu tomar e impor a sua tática e talvez blindar o balneário. Talvez. Eu isso. Acho que era o que o Sporting precisava. E pronto, e agora, e espero sinceramente que isto tenha sido uma fase má do Sporting. Tens uma missa, bichão, e sabe tudo sobre futebol? Não, desculpa lá, Marcelo, mas de facto é caso para dizer, finalmente já conseguimos ultrapassar os nossos problemas. São coisas que acontecem aos melhores, e portanto, se me permitem, concluem a vossa ideia para depois lançarmos os sons que há pouco queria lançar. Não, o que eu vou terminar então, o que estava a dizer sobre Sporting, o que eu estava a dizer é que penso que foi, e espero que seja, o fim desta fase negra do Sporting, que talvez seja a pior fase na sua história, porque é um clube que estava a atravessar uma fase mesmo muito difícil, e que eu não estava a ver, para onde aquilo haveria de melhorar, e sem dúvida que neste momento e nos últimos anos tem sido um campeonato a dois, e espero que nos próximos tempos o Sporting consiga ter a estabilidade, tanto diretiva, tanto a nível do seu treinador, tanto a nível dos seus jogadores, que lhe permita voltar ao lugar que é seu por direito. Muito bem, ficam essas ideias deixadas pelos nossos dois comentadores desde já, e agora sim penso que já vai ser possível escutarmos primeiro lugar Jorge Jesus, o treinador do Benfica, que estava agradado com a arbitragem de João Ferreira. Foi um espetáculo, na minha opinião, de grande nível. Do ponto de vista técnico e também tático, na primeira parte e na primeira meia hora, 4 golos. Parecia um jogo de futebol, parecia um jogo mais de handball, com equipas a jogarem no limite do risco, com equipas a querer ganhar, a assumirem riscos, tanto o Benfica como o Porto. Com alguns golos bonitos, o nosso primeiro gol do Matic é uma jogada espetacular do Matic, do Lima e do Cardoso, com uma finalização muito bonita, e portanto o andamento da primeira parte era quase impossível as duas equipas continuarem na segunda parte. Parabéns aos jogadores de Porto, na minha opinião. Parabéns aos jogadores do Benfica. E parabéns à equipa de arbitragem. Fez um excelente jogo, um jogo que não foi fácil, pela intensidade e pela redução de espaço que ambas as equipas puseram na disputa da bola, num contra um. O João Ferreira tentou sempre que o jogo acabasse com 11 jogadores. Está bem, poderia dar cartão amarelo ali, ou cartão amarelo lá, num ou noutro jogador do Benfica ou do Porto. Se fizermos uma análise de faltas, o Porto fez 20 durante o jogo, o Benfica fez 16, fez menos 4 faltas que o Porto. Fica a ideia de Jorge Jesus e vamos precisamente falar da arbitragem. É uma pergunta, a pergunta desta semana, e com esta confusão até nem lancei a pergunta da semana. No fim de semana de clássico Benfica-Porto, quero saber se acha que Vítor Pereira e o Futebol Clube do Porto têm razão nas críticas à arbitragem de João Ferreira. Pode responder através do Facebook, em facebook.com/bolaareajornalfm, ou através de SMS para o 913097843. 913097843. Tem ou não razão Vítor Pereira e o Futebol Clube do Porto nas críticas à arbitragem de João Ferreira? Já aqui há alguns comentários no Facebook, vou já ler o primeiro antes de fazer essa mesma pergunta aos nossos comentadores. O Márcio Isaac diz que, na sua opinião, tem razão no que disse Vítor Pereira. O Bruno Barros diz que o Benfica também é favorecido, como anda sempre a dizer o Bruno. Todos os clubes são favorecidos e prejudicados ao longo da época, mas há clubes que pensam que são superiores aos outros e pensam que são vítimas da arbitragem em tudo o que é jogo. É também por esta filosofia desportiva que uns ganham muito pouco e outros ganham muito. Diz ainda o Bruno Barros que talvez houve um comportamento excessivo por parte do técnico do Futebol Clube do Porto. Contudo, tudo o que disse é verdade. Saudações desportivas do Bruno Barros. Daqui a pouco já terei a oportunidade de ler o resto dos comentários que estão no Facebook, ou então através de SMS 913097843. Marcelo pergunte, objetivamente, tem ou não razões de queixa o Porto neste jogo na Luz? Eu vou ser muito rápido a falar disso, espero eu. É assim, Vítor Pereira, naquilo que diz, na maioria das situações de jogo que ele fala, é provável que tenha razão. Mas no global, e na incidência que teve a arbitragem neste jogo, eu penso que Vítor Pereira não pode pensar por aí. Porque ele tem razão quando fala dos foras de jogo. E eu depois, eu ouvi as declarações dele logo a seguir ao jogo. E então... Em casa tentei ver o jogo com mais calma, voltei a ver o jogo e a analisar todos os casos que o Vítor Pereira falava. Vítor Pereira fala em três foras de jogo, que diz que os jogadores do Porto ficavam literalmente isolados e que eram situações claras de jogo, claras de golo e tudo mais. Eu, depois de ver as repetições, falo do primeiro fora de jogo de Defur, que não era fora de jogo, como é claro, tenho coragem para admitir que não era fora de jogo. É fácil percebermos que não era fora de jogo, mas que não é uma situação que fosse assim tão fácil para ele dominar a bola e que fosse assim uma situação clara de jogo. Agora, o que me faz rir é o lance do Alexandre, o tal terceiro fora de jogo que ele fala, que é um lance na linha que Alexandre, ao dominar a bola, entrega a bola a Maxi Pereira. Mas pronto, mas Vítor Pereira conseguiu a partir daí ver que era um lance claro de golo, um lance encostado à linha, em que Alexandre não tinha a bola. Já também interrompeu o jogo. Mas o que eu acho engraçado é que desde o ano passado, Vítor Pereira, quando o Porto ganha, é tudo muito bem, eu não ouvia falar este ano contra o Sporting, em que houve dois penaltis mal assinalados a favor do Porto, ou falar no jogo do Braga, em que houve um penalti a favor do Braga que não foi marcado, ou a falar no jogo do Braga para a Taça, ou no jogo do Moreirense, em que houve penaltis contra o Porto não foram assinalados. Mas não vi nenhum desses clubes no a jogo, fazer... E no jogo de Gilizão também? Eu não vi, ah, pois, mas aí o Vítor Pereira voltou a fazer o espetáculo dele, claro, a fazer o homem, uma... arbitragens, e eu não ouço nenhum clube adversário... As pessoas quando têm razão, queixam-se, claro, não é? Mas eu não reparo nos outros clubes que jogam contra o Porto a fazer este espetáculo. Não. O Porto, eu desde o ano passado, como lembro, do Futebol Clube do Porto 2, Benfica 2... que chegou ao fim do jogo, foi um jogo claro, sem lance, sem casos, sem nada, e chegou ao fim e Vítor Pereira voltou outra vez a queixar-se à arbitragem. Realidade. Vítor Pereira, os jogadores do Porto, até me lembro da célebre expressão de Gaitá, com um jornalista lhe perguntou, os jogadores do Porto queixaram-se à arbitragem, o que é que tem a dizer sobre isto? E ele ficou assim com uma cara estupefacta a olhar para o jornalista, porque só os jogadores do Porto e o treinador e o seu presidente é que conseguem ver que foi um roubo de igreja e eu não consigo perceber isso. Daniel, 30 segundos para depois também ouvirmos o Vitor Pereira. 30 segundos vai ser muito rápido para dizer todos os lances. 3 fora de jogo, 17 minutos placagem de Jardel, Mangalá, Cardoso? Não, Aluxo Gonzalez, e depois temos aquela entrada de Kung Fu de Maxi Pereira. O homem quando eu achei muito engraçado quando o Maxi Pereira não percas tempo a descrever porque só tens 30 segundos e tem muitos lances para falar. Pois, exatamente, porque são muitos, tu acabas, são muitos, por admitir, acabas por admitir que são muitos, não é? Vamos fazer uma análise objetiva, foi ou não prejudicado a Porto? Claro que foi, por amor de Deus. Terá sido o Matic e o Matic consolou-se da porrada, o Maxi Pereira consolou-se da porrada. Sete e eu só queria acabar. Foi pela arbitragem que o Porto não ganhou na Luz? Não, porque não marcou mais golos, não, e não foi nenhum golo invalidado, mas poderia, aqueles fora de jogo poderia porventura dar golo. Quando se joga contra menos jogadores, poderia ser que o Futebol Clube do Porto carregasse mais o Benfica, não é? É assim. O Futebol Clube do Porto foi mesmo prejudicado e eu acho que o treinador fez bem em vir falar. Muito não. Bem. Vamos ouvir Vítor Pereira, o treinador do Futebol Clube do Porto, e precisamente todas estas reclamações, com todos os lances, portanto não valia a pena, Daniel, fechares a descrever, já que Vítor Pereira vai agora fazer. Não, tínhamos de fazer quase meio. Eu não entendo como é que é possível o Maxi Pereira acabar todos os jogos sem jogar até ao fim em todos os jogos. É uma coisa impressionante. Quem estiver na linha lateral a observar o Maxi Pereira, como eu estive durante 45 minutos, Maxi Pereira não pode acabar este jogo. A agressão é nítida, é para vermelho direto. Matic, segundo amarelo, claro, tem que ser marcado. Falta por trás, no ataque prometedor, tem que ser marcado. É preciso coragem para marcar. Depois temos 3 fora de jogo mal assinalados, então mais vale não treinarmos. Mais vale não treinarmos diagonais, mais vale não treinarmos. Porque se este tipo de fora de jogo é assinalado, 3 fora de jogo que nos permitiriam isolar-nos foram assinalados, impedindo-nos de criar a situação de golo. Portanto, eu estou triste é com isto. Estou triste é com isto. Porque isto não beneficia o futebol. Agora, estou satisfeitíssimo com a minha equipa, porque o Porto foi igual a si próprio. O Benfica é isto, não me surpreendeu. O Benfica é isto. O Benfica jogou o jogo todo, bola longa, Cardoso na primeira bola e segundas bolas, à espera de uma bola parada. E isto é o Benfica. Tem sido o Benfica contra nós, aqui, tem sido sempre igual. Portanto, satisfeitos. Não estamos satisfeitos com o resultado, mas satisfeitos com a nossa prestação e frustrados por não podermos sair daqui com a vitória. Está Montinho. Bola a ir para a grande área, o desvio e o gol. Já vamos escutar e recordar alguns dos melhores momentos do clássico, mas isso é mais daqui a pouco. Para fecharmos este dossiê do clássico, Daniel. Eu acho que o Vítor Pereira esqueceu-se de falar que devia ter dito para a festa ficar completa, só faltava lá o Bruno Paixão a quarto árbitro. E ficava a festa completa. Eu acho que não há mais nada a dizer sobre o clássico. Muito bem, estão dadas as cartas relativamente ao clássico. Meus senhores, vamos já aos cartões verde e vermelho ao gol da semana. Daniel, começamos por ti. O meu cartão verde vai para a equipa Futebol Clube do Porto, como entrou em campo, como dominou o Benfica e, apesar de desfalcado, fez um grande jogo. O meu cartão vermelho vai para João Ferreira e os seus auxiliares. Não há mais nada a dizer. O gol da semana, para mim, vai para o Jackson Martínez, não pelo golo, mas sim pela época de estreia, ao conseguir marcar a todos os grandes. Muito bem, ficam os cartões e o gol da semana do Daniel. Marcelo, os teus cartões e o teu golo. O meu cartão verde esta semana vai para o Matic, porque tem feito uma época fantástica. Matic, que já renovou com o Benfica. Sim, e tem uma cláusula agora de 45 milhões, ficou blindado. Vai-se consolar da fruta até 2018. por acaso. mas tem feito uma época fantástica. Podemos dizer que Rabi Garcia não deixa saudades, e eu por acaso estava com muito medo de como é que o Benfica iria substituir um jogador como Rabi Garcia. Pronto, e Matic tem-me surpreendido, porque eu achava que não era um jogador que tivesse as características necessárias para jogar naquela posição numa equipa como o Benfica, e ele tem vindo a surpreender. O meu cartão vermelho vai para Vítor Pereira pelas declarações excessivas nas críticas à arbitragem, que só ele e, pelos vistos, e alguns adeptos do Porto conseguiram ver, que foi assim um tamanho escândalo no último clássico. E o meu gol da semana, para ser a cereja no topo do bolo, depois também da renovação, também vai para Matic, porque marcou um gol de bandeira, um gol de bandeira ao estádio. Muito bem, ficam todos os cartões verde e vermelho, também os gols da semana. Propunha agora, ainda antes da publicidade, que escutássemos e que recordássemos alguns dos melhores momentos, pois claro, desse clássico Benfica 2, Futebol Clube do Porto 2. Está Motinho, bola a ir para a grande área, o desvio e o golo! Mangala a fazer o primeiro no Estádio da Luz, 8 minutos. Está Melgarejo, cruzamento com muita força, a bola para trás, atenção ao remate de Matic, que grande gol! Que golaço de Matic! Empate no Estádio da Luz. É um golo de bandeira do sérvio, também ele a estrear-se, a marcar nesta Liga Portuguesa. Equipa do Porto. E agora é Artur, atenção ao Jackson, pode marcar o Porto 2-1 e já está! Jackson Martínez a aproveitar uma grande esmeira de Artur, que quis imitar Elton, mas deu mau resultado para o Benfica. Um perdedor, Jackson. 12º golo de Jackson Martínez no campeonato. Ouviu, Sálvio? Bola chega a Maxi Pereira, novamente Sálvio, vai levantar a cabeça, Sálvio, bola e Elton, pode ser o 2-2, já está! Gaita a empatar para o Benfica, e este é um clássico de loucos no Estádio da Luz. Clássico de loucos, foi um clássico que acabou 2-2. Voltaremos já a seguir para, agora sim, e agora que já temos o nosso software a trabalhar em pleno, para lhe dar a rubrica Notícias de Ciclismo, com o grande destaque toda a reportagem do Campeonato Nacional de Ciclocross, e também a rubrica Só Motores, e mais 3, 4 minutos para os nossos comentadores, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto, deixarem a opinião sobre os jogos da Taça da Liga e Taça de Portugal, tudo, para acompanhar aqui até às 20 horas, até já. Voltaremos à música, mas é a partir das 20, até lá estamos com o desporto de Portugal e da região do Vale do Sousa em particular. Marcelo, Daniel, rapidamente vamos comentar a Taça da Liga, meias finais, então Braga, Benfica e Porto, Rio Ave. Vamos ter mais um clássico este ano, para abril? Eu penso que sim, apesar do Rio Ave ser uma estar a fazer uma boa época com um treinador estreante no Espírito Santo, com escola de Futebol Clube do Porto, é claro, não é? Tinha falado. E depois tem lá o. Esperemos bem que o Bebé, depois daquela infeliz passagem pelo Manchester United, revela a sua grande qualidade, mas espero que o Futebol Clube do Porto ganhe, é claro. Muito bem, fica essa ideia, Marcelo. Eu também espero que haja uma final entre Porto e Benfica, que haja mais um clássico e que pelo menos se repita o último resultado da Taça da Liga, em que o Benfica-Porto se encontrar. O facto do Benfica ir a Braga nessa meia-final, para ti? Não, claro que é complicado um jogo contra o Braga. As meias-finais são terríveis. Pois, no estado do Braga, no estado final da Taça UEFA. Não vamos falar disso, já passou. Não, é complicado, o Braga é uma equipa complicada, mas neste momento eu penso que o Benfica está num patamar superior, como está o Futebol Clube do Porto em relação às outras equipas do nosso campeonato. Muito bem, ficam essas ideias. Recordo também os nossos ouvintes, amanhã e quinta-feira são dias de Taça de Portugal. Amanhã é quarta-feira, Patos de Ferreira, Gil Vicente, a partir das 18h45, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Derby do Minho, a partir das 20h45, na quinta-feira, Arouca Belenenses e Académica Benfica. Marcelo, o que é que esperas também deste jogo entre Académica e Benfica? Benfica que vai tentar carimbar a presença precisamente para mais uma meia-final. Vai ser um jogo complicado. Benfica já vai ser a terceira vez que vai jogar esta época com a Académica. Para o campeonato empatou 2-2 em casa. Na semana passada, para a Taça da Liga, esteve a perder no jogo, conseguiu dar a volta, acabou por ganhar 3-2, mas foi um jogo complicado. Claro, com uma ajudinha do árbitro e tudo. Mas... Sim, não digo que não seja verdade, mas também houve um mergulho aqui no Dragão, que também não vale a pena falarmos. Parece que eles vêm da equipa mesmo bem treinados. Mas falando da Académica, penso que a Académica está a fazer também uma boa época. Vai ser um jogo bastante complicado, mas penso que o Benfica tem tudo para passar às meias finais da Taça de Portugal. Muito bem, Daniel. Só uma parte, eu estive a ler na internet e uma frase curiosa do João Tomás, que saiu de Portugal, um grande goleador, já em fim de carreira, disse uma frase muito curiosa, disse: decidi seguir o conselho de Passos Coelho e emigrar. É pena, mas... Mas o Ronaldo, até eu gostava de emigrar assim, com todos nós, não é? Muito bem, ficam essas ideias deixadas por esses jogadores. Meus senhores, foi um prazer ter-vos cá. Para a semana estamos de regresso com esses dois comentadores e também com o Rui Fernandes, o Daniel Barbosa e eu. Para a semana não estamos cá, mas há programa. O Mário Barbosa vai estar a comandar essa equipa, a representar o Futebol Clube do Porto. Em princípio estará o Zé Lino, o nosso comentador do Futebol Clube do Porto, que esteve cá no programa na época passada. Vamos avançar, vamos para as rúbricas, vamos para a tão aguardada reportagem da prova, assim aqui é do Campeonato Nacional de Ciclocross. Antes, deixo-lhe os últimos dois comentários da pergunta da semana. No fim de semana de clássico Benfica-Porto, queria saber se acha que Vítor Pereira e o Futebol Clube do Porto têm razão nas críticas à arbitragem de João Ferreira. O Daniel Vasconcelos diz que sim, que Vítor Pereira tem toda a razão na ótica do Daniel. Diz ainda que é claro que também houve faltas perigosas a favor do Benfica, mas não se pode admitir num clássico haver três foras de jogo limpinhos a serem inventados e duas expulsões óbvias a serem desculpadas. Quem pagou o bilhete queria ir ver futebol, mas acabou por ver karaté de alguns jogadores encarnados. O Marcos Gonçalves diz que, claro que não, se ele tem, então não é o único, agora a culpa é sempre dos outros, claro, apesar de ter sido um jogo bastante bom no global, o Benfica merecia ganhar, cordialmente, diz o Marcos Gonçalves. Ficam as ideias deixadas no Facebook. Vamos agora sim para a nossa rúbrica de ciclismo, notícias de ciclismo, a parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Esta edição, como é habitual, é do Pedro Rocha. Muito boa tarde. tarde a todos os ouvintes. Voltamos então agora com o programa e outra vez com a rubrica Notícias de Ciclismo. E esta semana, ao contrário do que é habitual, vamos começar pelo ciclocross. Esta modalidade merece destaque, está a renascer, está a ganhar força no nosso país outra vez. E esta semana tivemos, este fim de semana digo, tivemos então o campeonato nacional que se realizou na aldeia de Campiá, em Vila Real. Todos os campeões nacionais estão apurados, honras sejam feitas e, claro, o programa Bola na Área esteve lá também e o Ricardo falará sobre isso, como é claro, no decorrer do programa. E vamos precisamente começar pelo escalão, pela primeira corrida da manhã, a primeira corrida que levou os Master 30, 40 e 50 a essa prova em Campiã. Vamos começar por ouvir Marco Souza, da categoria Master 30, ele que foi o grande vencedor dessa prova de Masters 30. Vamos então ouvir o Marco Souza. Sim, o terreno está bastante pesado, é um terreno que tem aqui alguma parte inicial que acaba por me dificultar um bocadinho, mas a segunda parte é toda homogénea, é uma parte muito técnica e foi tentar ganhar algum tempo ao meu adversário, aos meus colegas, na parte técnica, que acho que é um dos meus fortes, é mais a parte técnica, e depois gerir até ao fim. Para quem é que dedicas este triunfo? É assim, a minha namorada tem-me ajudado bastante, tem-me apoiado, agora a minha equipa também, vai-me apoiar o ano inteiro, vem cá comigo e acho que vai ser um ano bastante bom. Daqui para a frente, o que é que podemos esperar também? É assim, vou me dedicar mais ao cross, fazer uma maratona ou outra. É pena o ciclocross não estar distribuído pelo país inteiro, que acho que ia ter muito mais adeptos e é um desporto bastante divertido. E foi então assim Marco Souza a sagrar-se campeão nacional de Master 30. Em Master 40, António Souza renovou o título. Ele, que podem ler, nunca se esqueçam, uma entrevista no noticiasciclismo.net. Vamos agora ouvir o que foi uma vitória sofrida, embora também calculada. A experiência já é muita. Fiz a parte inicial com calma para ver quem está, quem quer mexer qualquer coisa. Depois de uma volta, duas, destaquei-me. A partir daí, claro que foi controlar-me outra vez, gerir, porque isto passa por uma boa gestão. Entretanto, a duas voltas do fim, tenho um percalço, furei, fui obrigado a trocar de bicicleta, com a devida calma, claro que a experiência diz tudo, não é? São 10 anos e eu já estou habituado em campeonatos nacionais, não só o ciclocross, como em cross, a ter estes percalços. Daí que isso faz-nos nós ficar mais à vontade a gerir um bocado essas situações. A quem é que dedica este triunfo hoje? A toda a equipa da Candy Bike e amigos, amigas, colegas e família particularmente. O que é que podemos esperar ainda daqui para a frente? Olha, desde que o ciclocross veio, eu ganhei sempre a taça e o campeonato nacional. Ainda não o perdi. Vou tentar manter esta invencibilidade e enquanto tiver pernas, vou por cá andar. Assim me deixem. E agora passando para os Master C, uma nova vitória de José Reis, que no entanto não terá a honra de vestir a camisola campeão nacional, pois nesta corrida participaram apenas 3 ciclistas, o que não é suficiente para atribuir a camisola. Vamos no entanto ouvir então o ciclista José Reis. Foi dura, mas correu-me bem. Qual foi a parte mais difícil? Foi a parte das poças d'água. Como é que vai ser o resto da temporada para o meu amigo? Espero que corra bem, tão bem. Vai fazer mais alguma coisa para além do ciclocross? Vou fazer BTT e ciclismo de estrada também. Para quem é que dedica esta vitória hoje aqui em Campiã? Para todos os meus colegas que andaram aqui a correr comigo. Agora passando para os mais jovens, em cadetes, vitória de António Rocha. Foi uma corrida um pouco estudada, visto que o objetivo era este. Acabei por concretizar o objetivo e foi basicamente isso, controlar os adversários e ver como estava de forma física a poder aguentar até ao fim. Para quem é que dedicas este triunfo hoje? A todos aqueles que me apoiam, à minha família, especialmente aos meus amigos mais próximos e, de certa forma, também ao Paulo Monteiro e à Candy Bike que me cedeu a bicicleta para tornar este feito. Ainda assim, o que é que podemos esperar de ti para o resto da época também na estrada? É assim, agora estou a andar bem, estou num momento de forma mais ou menos, e o importante é evoluir e tentar chegar mais longe, talvez a nível internacional, pela seleção. Foi então as declarações de António Rocha. Passando agora para os júniores, tivemos como vencedor o ciclista João Pereira. João Pereira foi então o vencedor da categoria de júnior. Vamos ouvir já a seguir então essas declarações de João Pereira, ele que foi o vencedor em Campeã. Esta prova foi dura devido ao percurso, ter muita lama, endurecia muito o ter uma subida em areia, por mim fez-me sair o músculo uma vez, prendi o pé na areia. Foi duro, mas já estava à espera, se não me acontecesse nada, estava à espera porque estava confiante e sabia que não tinha concorrentes à altura. É um bom presságio para aquilo que podem esperar os adeptos, os teus adeptos também, para esta nova época. Sim, é porque comecei a época com o pé direito e estou forte. Para quem é que vai a dedicatória desta vitória? A dedicatória vai para a minha família, o Soares Reis, o meu treinador e a toda a minha equipa e tudo que trabalha comigo e as pessoas que me apoiam. Sem dúvidas, declarações muito confiantes de João Pereira. E passando agora para a categoria de sub-23 masculinos, o vencedor foi Roberto Ferreira, ele tinha sido campeão nacional de júniores no ano transato. É um sabor indescritível, não tem descrição possível, é algo mesmo. Já ganhei o ano passado em júniores, ganhar agora o primeiro ano sub-23 é uma coisa muito boa, não estava à espera de ganhar, mas consegui. É uma prova com um terreno difícil, pesado, devido principalmente à chuva que foi caindo ao longo da manhã. Ainda assim, qual é que foi a parte mais complicada neste percurso aqui de Campeã? Talvez a lama lá em baixo, possivelmente. A lama prendia muito a bicicleta, os pneus escorregavam, era um pouco difícil. Talvez, pessoal, muita gente fazia à mão, eu optei por fazer em cima dela, acho que isso no final também fez um pouco de diferença. Para quem é que vai o triunfo, a dedicatória de hoje, deste título de campeão nacional? É para muita gente isso. Toda a gente que me tem ajudado, São Paulo, Monteiro, o meu diretor. Muita gente tem-me ajudado nisto, meus pais, meu treinador, tudo tem vindo a apoiar-me nisto. Esqueço-me de pessoas, meu colega de equipa, o Fábio, também. Muita gente que tem-me ajudado. O que é que podem esperar esses adeptos de ti para esta temporada? Esses adeptos vão esperar uma evolução do ano passado. Eu sou um atleta que evolui, eu gosto de ir evoluindo, só comecei nisto há 2 anos a topo. Nunca fiz, tenho feito isto, mas estou à espera de evoluir mais um bocadinho este ano. Estou sempre a evoluir aos poucos, aos degraus. Claro. Acho que é a melhor maneira. E agora as declarações de uma autêntica senhora do ciclismo. Isabel Caetano já está há 18 anos na modalidade e este foi o seu 18º título no ciclismo. Já ganhou em BTT, em estrada, contra relógio e agora ganha também no ciclocross. Mais uma camisola então de campeã nacional. Vamos ouvir Isabel Caetano. Posso ser sincera e digo-lhe que as vitórias, as medalhas do ciclocross, para mim, têm sido bastante importantes, bastante importantes. A pista estava algo pesada, esteve sempre na frente da corrida, como é que fez essa gestão? Eu dou os meus parabéns à organização. Está um circuito à ciclocross. Eu costumo dizer à belga, porque os belgas são... é a capital do ciclocross. E este circuito está montado a rigor para um campeonato nacional. E realmente está duro, está exigente, o percurso está muita lama e isso exige muito com estes pneus fininhos. Para quem é que vai a dedicatória deste triunfo hoje aqui? É para a minha mãe, sem dúvida, ela está aqui. A minha mãe não está a passar um bom momento de saúde, mas eu vou-lhe buscar a ela força para todas estas vitórias. Por isso eu quero que ela também lute e vença mais esta doença que provavelmente vem aí, ou que está aí. Se me permite, afinal de contas, como é que uma mulher consegue sobreviver no meio de uma modalidade que muitas das vezes para os homens já não é fácil, acredito que para as mulheres é ainda mais difícil? Eu desde nova fiquei logo apaixonada pelo ciclismo e tenho persistido muito, tenho lutado muito até chegar à equipa francesa, que era o meu sonho, e consegui chegar lá. Não tem sido fácil, porque as mentalidades em Portugal agora estão a mudar e estão a apoiar mais o ciclismo feminino. e estou contente, a Federação já está a fazer um bom trabalho e eu penso que daqui a uns anos já vamos ter mais apoios. E realmente ser mulher no mundo do ciclismo não é fácil, mas com a ajuda do meu marido, que foi ex-corredor profissional, torna-se mais fácil. O que é que podem esperar os adeptos da modalidade, e neste caso em especial de si, o que é que podem esperar para o que resta da época, que ainda é muito? Podem esperar que eu dignifique sempre a camisola, tanto seja em Portugal, como em Espanha, como em França, e dignificar sempre a modalidade. Muito bem, vamos agora escutar a Joana Castro, que foi a vencedora da prova do Campeonato Nacional em Campeã, na categoria de cadetes femininos. Pois, eu sou nova campeã, sou novata nisto, fiz isto apenas a primeira vez hoje. Não gosto de não ter concorrência. Eu gosto de provas com pica e com mais concorrência. E opa, foi uma prova boa, uma prova física, porque tem muita lama e a bicicleta escorrega bastante, mas gostei e hei de ficar adepta nisto. Então qual é a mensagem que deixas para as tuas companheiras da modalidade, para que possam também vir fazer de concorrência, vá? Exato. Digo que, isto parece uma coisa e não é, é brutal mesmo. Acho que qualquer pessoa que experimente ao fim de algum tempo não vai querer fazer outra coisa. Vão adorar mesmo. Para quem é que vai a dedicatória deste triunfo hoje? Para o meu namorado, João Rocha, da Adrap. Fica a opinião de Joana Castro, da categoria de cadetes. Dos cadetes para a promoção, o vencedor foi Eduardo Fontes, e ele que também deixou as suas declarações no final ao programa Bola na Área. Cansaço em primeiro e depois sentimento de muita alegria, claro, porque é a minha terceira participação em ciclocross, então campeão nacional de promoção é sinal de trabalho. Quem é que dedica o triunfo de hoje? Em primeiro lugar à família e depois aos meus colegas de trabalho, à equipa e ao pessoal que me apoia em geral. O que é que podemos ainda assim esperar para o futuro da sua parte? Ainda é muito incerto. Para já vou fazer XCO, é um dos meus objetivos, também uma estreia. E depois a trabalhar e vai ver o que é que acontece. E agora, por último, mas não em último, a categoria rainha, elites masculinos, onde o grande vencedor foi Vítor Santos. É sim, isto representa um longo trabalho meu, de minha parte, um grande apoio da equipa, e é o primeiro o título campeão nacional, é sempre bom. O primeiro título, precisamente, para dedicar a quem? A toda a gente que me rodeia neste mundo do BTT, que me sempre apoia, está sempre ao meu lado, família, equipa, amigos, tudo. Ciclocross é uma modalidade que tem vindo a crescer aos poucos, tem vindo a ter cada vez mais praticantes. Qual era a mensagem que deixavas para que mais atletas se juntassem a esta modalidade? Sim, tem vindo a crescer, mas penso que havia de haver mais pessoal a alinhar, não só nos campeonatos nacionais, mas taça e por aí além. Há muita gente que apenas aparece hoje e faz mais número, e na taça acabamos por ser poucos. Mas... Como é que descreves esta modalidade? Espetáculo, é arrancar à morte e acabar na morte. O que é que podes esperar os teus adeptos para um futuro próximo e também mais longínquo? Não esquecer que temos já a última prova da taça no próximo fim de semana. Sim, os meus adeptos podem esperar, é que no princípio quero ganhar a taça agora no domingo, acabar. Sou líder, tudo indica que se correr bem ganho a taça. E para o ano defender a camisola, que hoje aqui ganhei, vai dar mais trabalho, porque depois é defendê-la, hoje vai ganhá-la, para a próxima é defender, mas vamos fazer. Foram estas então as palavras de Vítor Santos, que chega assim finalmente a um título nacional, ele que já tinha sido vice-campeão nacional de XCO. Agora embregará a camisola então de elites no ciclocross. Temos também agora a declaração de dois dos respectivos segundos classificados, respectivamente Rogério Matos, que foi segundo classificado em Master 30, e Rui Carvalho, o segundo classificado na categoria de Júniores. Pura e simplesmente falta de pernas. Arranquei bem, consegui manter o meu ritmo durante toda a prova, acho que não tive grandes quebras. No entanto, quando o Marcos chegou a mim, ainda tentei ir com ele, mas depois ele acelerou um pouco. A pista estava bastante pesada e não consegui com ele. Basicamente foi isso. Tive ali um percalço com a bicicleta, com um pneu que vazou um pouco e também não ajudou. E a partir do momento em que eu lhe perdi a roda, foi tentar acabar. E segundo lugar foi o possível. O que é que ainda assim podemos esperar daqui para a frente, apesar de, das expectativas hoje se calhar terem ficado um pouco aquém? O futuro começa já hoje? Com certeza que sim, a vida não acaba aqui. Campeonato Nacional é uma corrida, é um dia. Não deu para ganhar hoje, paciência. Felizmente a Taça Portugal, falta uma prova, mas já está assegurada. E a temporada continua, ciclocross é isto mesmo, agora ainda falta uma prova da Taça Portugal, falta o Campeonato Regional do Porto, há que continuar a treinar e por nada mais. É pena não ser necessário um apuramento qualquer, uma presença mínima na Taça Portugal para se disputar o Campeonato Nacional. Acho que era uma situação que devia ser revista. Perdi para o Marco Sousa, que julgo que é um atleta que dispensa apresentações. O Marco Sousa é multicampeão nacional em várias vertentes, já ganhou em quase tudo o que há para ganhar no que toca a bicicletas fora de estrada, por isso o título está bem entregue, é um grande atleta. E sobre isso não há sido um trabalho, então está a complicar a época de estrada para ser uma época de estrada positiva. O ciclocross foi por acaso, surgiu a oportunidade, aceitei, vim, gostei da primeira, vim fazer as segundas, esperava vir ganhar, mas não foi possível, segundo não é mal. Ainda assim, o que é que podem esperar de ti, quer na época de estrada, que vai dentro de pouco tempo arrancar, e quer também na modalidade, num futuro? Ciclocross é mais preparação para a estrada, vamos a ver, uma época ground, vamos a ver o que é que pode acontecer, é ground, vamos, há muitas corridas pela frente, não sei, vamos ver como é que corre. Por fim, um dos principais responsáveis pela introdução do ciclocross, o agora presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, o Sr. Delmino Pereira. Foi uma escolha feliz, estamos necessidade de promover o ciclismo também no interior, estamos necessidade de vitalizar as nossas associações, no caso concreto da Associação de Vila Real. Obviamente que eu conhecia bem esta zona, porque sou daqui e sabia que reunia as condições para uma prova desta natureza. Depois o mérito todo está no grupo de trabalho do Centro Desportivo Cultural da Campeã e da própria associação, que deram tudo, esforçaram-se ao máximo e conseguiram fazer uma corrida muito digna, muito bem organizada e que de facto prestigiou o ciclocross português. Pronto, e foi então este o Campeonato Nacional de Ciclocross, que correu em Campeã. Agora ainda haverá uma prova para a Taça e depois só para o ano é que voltamos a ter espetáculo na lama. Passando agora para a estrada, não há muito a dizer, apenas o affair, como dizem os americanos, sobre Lance Armstrong continua. São várias as fontes que dizem que ele vai confessar um suposto uso de doping, isto porque ele vai dar uma entrevista, ou já deu, porque já está gravada, ao programa Opera Next Chapter, um programa da conhecida apresentadora Oprah Winfrey, do seu próprio canal, onde ela está então a entrevistar Lance Armstrong, e especula-se imenso que ele poderá confessar um uso de doping, que poderá estar a preparar até uma reconciliação com algumas das pessoas que o acusaram, que poderá estar a preparar uma acusação ao CI. Portanto, especula-se tudo e mais alguma coisa. Nós, no noticiasciclismo.net, preferimos esperar pelo programa da senhora Oprah Winfrey e ver então o que é que o boss tem para nos dizer, se continua ou não a ser boss. Para além disso, no nosso site, esta semana, podem ver uma excelente entrevista, muito divertida mesmo, a Vítor Gamito. O ex-ciclista profissional aceitou dar-nos uma entrevista e falar de tudo e mais alguma coisa, desde os tempos em que era profissional até agora, em que faz de tudo um pouco e continua a ser um dos excelentes ciclistas no BTT. Recordo também que no próximo sábado será feita uma manifestação pela segurança dos ciclistas na estrada. Portanto, basta apenas ir ao nosso site, há diversos cartazes, há diversas cidades que estão a organizar, basta juntarem-se com os vossos amigos e seguir, como é claro, pacificamente para esta manifestação, a bem de todos, por uma maior segurança e respeito na estrada entre ciclistas e automobilistas. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma colaboração do site noticiasciclismo.net com o programa Bola na Área. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas. Muito bem, as notícias do ciclismo que estarão também ao longo da semana, todas as declarações, toda a reportagem do Campeonato Nacional de Ciclocross também vai ficar disponível no Facebook do programa, em facebook.com/bolaareajornalfm. Se só agora chegou à emissão, pode depois recordar esses momentos ao longo da semana. E portanto, foram estas então as notícias de ciclismo desta semana. Jornal FM.

sendo o segundo classificado um Camião, o Camas, de Shibalov, e o terceiro o Tatra, de Tomsek. Elizabeth Jacinto voltou a participar na aventura africana, levando-se ao Man ao 7º posto e Paulo Ferreira, o Nissan, ao 17º. Nas duas rodas, a vitória ao final de 53 horas de competição sorriu a Fontaine em KTM. Dakar continua durante esta semana, sendo que de 8 a 8 dias voltamos para lhe dar os resultados finais desta aventura pela América do Sul e confirmar as prestações dos portugueses e, claro, fazer a análise do Rally de Monte Carlo, primeira prova do Campeonato do Mundo de Rallys 2013 que está na estrada. Até para a semana. São todas as informações até esta altura. Deixo-lhe o site a fecharbolanaria.pt.vu, o Facebook em facebook.com/bolaariajornalfm. Peço-lhe desculpa pelas dificuldades técnicas que fomos passando ao longo deste programa. A fechar, deixo-lhe uma mensagem de um ouvinte. Um ouvinte, não foi assim nada, que saúda, neste caso, toda a equipa de desporto da Jornal FM e que faz referência ainda ao Futebol Clube do Porto Benfica. Este nosso ouvinte que diz que estava com medo do árbitro entre Porto e Benfica, dizendo que o árbitro era do Benfica. Basicamente fica esta mensagem no fecho da emissão do nosso programa. Já sabe, todo o desporto de regresso para a semana. Foi um prazer estar consigo. Fique bem. Fique na companhia da Jornal FM.